18-0-1-6. Gente, ainda pode ser 286-1-16-28-397. Versão, ali mantém o 97. Controle Salvador, voo 1983. Torre. Voo 1983, contato radar na decolagem, sul para o nível de voo 360, saída Água Elétrica. 360, Água Elétrica, 9, voo 1983. Controle de Salvador, Oceania 6319. Metriz Nuno, Salvador, como recebe? Agora alto e claro, senhor. Ok, tinha feito várias chamadas anteriormente, tinha copiado o controle? Negativo, não estava copiando não. Ok, ciente, está passando o nível 120. Mantenha a saída arma, ou 6319. Seria mantido. Bom, 2-6-0, está efetuando desvios? É um pequeno desvio à direita, hein, Famato? Estamos retornando para o Odiduna. Gente, após uma pro Odiduna, reporte estabilizado com 2-6-0. Pronto. Dono 397, bom dia. Ali decola pista 10. Na saída 130 graus, com 1-2-4. Ali decola 10, 397. O Luiz Uniforme vai manter a posição e aguardar a autorização do controle para sua decolagem, tá ok? Mesmo Uno chama Recife, 1260, alterna 1288. Ok, 6319 agora é com Recife, 1260, alterna 288, graças, manda lá. Uniforme tem livre decolagem da 1-7, 1-3-0 graus com 9. Bom, 260, completo no MS, torre 1 no 2 decimal meio. 2-6-0. Salvador, boa tarde, Leste Pontinha, voo 1260. Na 260, continua a aproximação, guardando a autorização para pouso, muito bom dia. Guarda. Onda 397 decolou agora aos 33-119-35, controle. 1935, bom dia, bom serviço, senhor. Salvador Cordial, bom dia, esse é o Onda 397 decolado, 1700 pés. Onda 397, contato com a radar decolagem, Supa, nível de voo 360, saída da El Leda Brigue. Da El Leda Brigue, 360, voo no 397. Que eu que me falo. Sua aeronave é linda, comandante. Ah, obrigado. Controle o uísque aqui no forno, decolado na sua escuta. Está presente, Voleda. Está presente, Leda, o 397. Dono 260, tem livre pouso na 10, o vento é de 1 no 3, 0 graus com 9 nós. Livre pouso na 0, o ano 260. Reporte estabilizado. Após estar de 2 mil pés, estará estabilizado na 3296. O 1983 chama Recife 1260 alterna 1288. Recife 260 alterna 1288, gol 983. Papatango, uísque e anti-uniforme. Na escuta. Passando nível de voo 060 na saída árvore. 060 na saída árvore. Zero é isso? Vai manter o 060? Já cruzou, senhor. Em exceção para o 400, uísque e anti-uniforme. Ok, o 400, esquina de uniforme. Siga o CNM 1140. O CNM 1140 tem um pré-autorizado 350, copia? O CNM 1140 autorizado Recife, nível de voo 350, via Upper 58. Sai pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 119 decimal 35, transfondo 5067. Autorizada Recife 350, decola da 10 com curva esquerda, saída Puca, transição Caju, após o eixo da Upper 58 ao destino de Recife. Controle Upper 119 decimal 35, o transfondo 5067, o CNM 1140. O CNM 1140, acompanhamento correto, estamos prontos para o possível acionamento. Solo gol 1260. Gol 1260, autorizado a ingressar na Juliette, posição 08. Juliette, 08, 260. Passando Whisker e Anti-Uniforme, chama Recife no 260, alterna 1288. Bono 397, Recife 1251, alterna 133, Recife 925. 513325, 1397. Está 3196 completa final ILS, torre em 1 noite, decimal 6. 186, obrigado. Tem que aguardar o feedback. Opa, deixa eu 3896, tem livre pouso na 10. O vento agora é de 1.40 graus com 10 nós. Ok, 1.40 com 10. É autorizado o pouso, tá? 3896. Trip 5595 autorizado, pushback, chamando para ataque. Autorizado, chamada para ataque, trip 5595. Para pushback, acionamento 10, posicionei avião 40. Posicionei avião 140, autorizado, pushback, chamando para ataque. Oceania 1140, coordeno com a equipe de som, a aeronave da Trip já foi autorizada na remota 14 iniciar. Se você tiver condições de iniciar simultâneo com o Trip, inicie. Caso negativo, aguarde o Trip iniciar o táxi, depois inicie no 10, ok? Oceania copiou? É, copiou. Não vai interferir, está autorizado a iniciar, chama para o táxi. Chamará para o táxi. P5595, efetue o pushback de modo a não interferir aqui o recuo do, do Airbus Avianca no portão 10, ok? Eu solo agora os 4-3, livra direita, 1-2-1, decimal 9. Próxima direita, 1-2-1, 3296. Solo Salvador, muito bom dia, o 3896 livrou na sexta. TAM 3198, essa medicação autorizada a chegar da Mari, deixa para nível de voo 050. Tátil Trip 5595 com 60 a bordo, com 4,20 de autonomia, alterna posto seguro. 5595, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera da pista 10, semi torre 118.6, às vezes de 8m10, 1.6. Trip 5595. Com 107 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, o Terra Natal, o Xaneve é 140. 140, autorizado, táxi via Índia no ponto de da pista 10, chame torre 118, decimal 6, ajuste altímetro 10, 1.6. 10.6 pela Índia, ponto de espera 102.6, Chamaral, é 140. Pronto, 5595 a linha decola pista 10, o vento é de 140 graus com 10 nós. Delta 6140, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, 6140. Trip 5595, decolou aos 49-119-35, é a frequência do controle. Trip 5595. Salvador, é o Trip 5595, bom dia. Trip 5595, contato radar na decolagem, sul para o nível 160, saída da El Líder. Trip 5595. Alpha 0, flying to take off runway 10. Wind 130 degrees, 10 knots. Seja 98 após TAP 2000 pés, QNH 10 no meia, autorizado sinal ILS após estabilizado. Delta 6140, airborne at 52, approach 19-35. 1835. 1935. 1935, motion 63, 6140. Departure control, good morning, ocean 6740. Departure Santal, 700, climb 350. Ocean X6140, wait the contact of departure, climb site level 350, book a departure. Book a departure, climb 350, ocean 6740. Alfa Victor Juliette. Chamar de cópia. Essa é a mesma que tem um plano de voo. Alfa Vitor Jackson para cópia. Vitor Juliette, autorizado Salvador, Salvador, mil pés, pistão 17, curva direita, saída pelo corredor Axé, controle 119 decimal 35, transponder 01151. Juliette, cruzamento correto, estacionamento Sami Torre 118, decimal 6. Em Rio Novembro Alto, vamos para a cópia. Belfa, autorizado, Salvador, Salvador, a mil pés. Pistão no 7, curva esquerda pelo corredor Axé, controle 199, decimal 35, transponder 0171. Para o táxi, Julie. 20 milhas para acionamento e táxi Sami Torre 118, decimal 6. Bom dia, Índio Liberal, para livre acionar a chama táxi. Dado são 3198. Estabilizado, visual, 3198. Completa final ILS, torre 1 no 8, decimal 6. 18, 6, obrigado, até mais.